Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Estamos no nosso 29º episódio já, uau, incrível. E na nossa temporada de ação nos 80. Hoje vamos falar de um grande clássico, né, que não só ação, mas é ficção científica, terror até, comédia, drama, é Robocop, o policial do futuro, filme de 1987, do Paul Verhoeven, diretor holandês, né, estrelado pelo Peter Weller, Nancy Allen, né, grande elenco. E antes de a gente começar a falar do nosso filminho, deixa eu apresentar meus co-hosts, grande Igor de Campos. Olá a todos e todas que estão nos escutando. É sempre um prazer estar aqui com vocês, cavalheiros, falando sobre esses filmes distópicos, pós-apocalípticos e ultra-violentos. Pois é. E meu outro co-host, Diego Nunes. E aí, pessoal, tudo bom? Todo mundo preparado para vir comigo, morto ou vivo, podem vir comigo? Tá errada a tradução? Tá ruim? Dead or alive, you're coming with me. Não é isso que ele fala? É. Nossa, é de fato. Eu achei que fosse uma referência ao Walking Dead. Eu falei, ué, mas por que o Diego tá falando de Walking Dead aqui no episódio do Robocop? É uma fala do Robocop, do agente Murphy. Bom, e eu sou o Felipe Sobreiro, o terceiro co-host. O Robocop é uma sátira, assim, de um mundo, assim, meio de ligeiro futuro próximo, assim, onde a sociedade é uma corporocracia meio distópica, né? Onde a polícia é privatizada e pertence a uma empresa. E tem tudo é controlado por essas empresas, está tudo em crise completa, né? Ao longo do filme, você assiste a televisão, eles mostram os comerciais, é tudo absurdo, hiperviolento, né? É um mundo em decadência completa e tudo controlado por essas grandes empresas, né? Então, qualquer parecido com nosso presente é pura coincidência, né? E nesse mundo, assim, dessa Detroit futurista, tem um projeto sendo desenvolvido para criar um robô policial para tomar conta dessa crise que está tendo social, né? E você ter uma polícia que responda à empresa com um perfil puramente militar, assim. O mundo é como se fosse uma zona de guerra, né? E nesse mundo aí tem o policial Murphy, que é o Peter Weller, que, da decorrência do trabalho dele correndo atrás de uns criminosos, ele é assassinado na linha do serviço dele. E ele volta à vida nesse programa que a empresa desenvolveu, né? Então ele é um ciborgue policial que responde à empresa, né, ao CPI, só que ao mesmo tempo tem algum elemento do policial original, do humano nele, né, que começa a aparecer e que começa a descobrir a corrupção que tem na empresa, ou elo que tem entre essa gangue que assassinou ele e essa empresa. E ao longo disso, né, é um filme que não tem essa solução, né, dessa crise social e tal, é mais como se fosse um comentário, assim, é mais satírico do que, sabe, um arco, assim, do qual o herói do filme, o Robocop, ele vence, né. Não é isso, né? É um filme meio cínico um pouco. É difícil explicar, né? É um filme que tem muita ação, tem muita violência, tem muito terror, mas eu achei principalmente, assim, nessa última vez que eu reassisti ele, é um filme que é principalmente uma comédia satírica, né? Sobre a sociedade, no qual essa figura absurda desse robô policial, que é manipulado, mas ao mesmo tempo tem uma certa independência, ele mostra, né, o que tá rolando por trás, né? E agora sim, né? Por exemplo, Diegão, qual é a sua história com Robocop, né? Ou seja, acredito que você tenha assistido muitas vezes, né? Que nem eu. Assisti muitas vezes. É um filme que eu lembro, quando eu era criança, né, que passou no cinema e eu fiquei muito chateado de não poder assistir, porque eu acho que quando veio pro Brasil era censura 16 ou 18 anos, pela violência e tudo. Não pude ver o filme, mas eu ficava impressionado com cartaz, já o pôster já me... Eu era fascinado com o pôster, porque, né, um policial, um robô de aço, assim, um homem vestido com uma armadura de aço, assim, saindo do carro, tá? Robocop, policial do futuro, fantástico. E aí, quando eu fui ver o filme, eu amei, de paixão, adorei. Não peguei nada da sátira política, que eu era bem garoto, né, bem criança mesmo, mas... fui revendo, assim, com o tempo, né? E toda vez que eu revejo esse filme, é mais um filme, né? De que tem quantos anos? Quase 40 anos. E é um filme que se mantém até hoje, assim, né? Um filme que se sustenta muito bem. E cada vez que você revê o filme, você vê coisas diferentes, né? É um filme... É realmente daqueles filmes que não tinham nada pra... Ninguém esperava nada dele. E é um filme que ficou na história. Que vai fazer parte da história de várias gerações ainda a seguir pro futuro. Tenho certeza. Filme muito bom, excelente. E vendo dessa vez, eu vi que uma bobagem, né? Privatizam a polícia, a empresa dona da polícia é OCP, né? Ou seja, COP. É um anagrama de COP. Bobagem. Omni Consumer Product. Isso aí. E Igor, e você, qual é a sua história com o Robocop? Ah, Filipão, eu tenho uma história parecida com a história do Diego, só que o meu ainda tem um detalhe meio engraçado, porque quando o Robocop saiu, eu era bem pequeno, eu tinha 7 anos de idade, e eu também, assim como o Diego, eu ficava muito impressionado com as propagandas que eu via na televisão, anunciando que o filme estava em cartaz, e eu também ficava muito impressionado com os pôsteres do filme, que eu via em shopping centers aqui em Brasília. Eu lembro que em uma festa de família, eu acho que foi um Natal, se não me engano, foi Natal, eu tinha uma prima mais velha, né, que tinha ido ao cinema pra ver o Robocop. E eu perguntei pra ela: ah, você viu o Robocop? Mas como é que é o Robocop? Será que eu posso ir ver no cinema o Robocop? E ela falou: não, é muito violento. É violento demais. E essa minha prima, se ela tiver por um acaso nos escutando, eu acho difícil, né? Mas assim, Cláudia, um beijo pra você. Você gerou um dos traumas da minha infância, assim, mais prazerosos de contar, mais engraçados de contar, que é, ela começou a me descrever por que que o filme era violento, por que que eu não deveria ver o filme. E ela descreveu com minúcias gráficas, né, cenas de violência, né? A cena do Murphy sendo estilhaçado pelas armas dos bandidos, tendo a mão decepada, o tanque de ácido que cai em um dos vilões e a pele dele derretendo. E eu com 7 anos, fiquei impressionadíssimo com esse tipo de pesadelos, só com a minha imaginação daquilo que seria o filme. Mas aí foi muito bom, porque depois, quando finalmente eu assisti o filme, alguns anos depois, agora não lembro exatamente quando, né? Mas eu ainda era pequeno, mas não era mais assim tão criança. Eu era adolescente. Lembrando, né? Assim, eu cresci nos anos 90, então assim, supervisão parental quanto aquilo que as crianças devem assistir ou não devem assistir, era meio baixo. Então, assim, sabe, você conseguia driblar facilmente sua família, né, sua mãe, seu pai, e assistir aqueles filmes proibidos, né, que eles não gostariam que você estivesse assistindo. Então, eu muito cedo assisti Robocop, mas como eu tinha essas imagens ainda muito horríveis, muito frescas na minha cabeça, quando eu vi finalmente o que era o filme, eu meio que... ah, isso é bobagem. Eu tinha imaginado coisas muito piores que isso. Ainda assim, achei o filme violento, né? Quando eu era pequeno. Mas sempre gostei muito desse filme. É um filme que, à medida que os anos vão passando, eu acho que eu vou gostando cada vez mais dele. Porque, claro, assim como o Diego, né? Quando eu assisti esse filme quando eu era pequeno, eu ainda não tinha muita ideia do quanto que o filme, ele satiriza a sociedade contemporânea. Então, essas pequenas críticas que o filme vai nos apresentando, eu não percebia. E hoje eu vejo o quanto que o filme, ele é rico. Ele é rico tematicamente, assim. Além de ser um excelente filme de ação, tecnicamente ele ser, uau, fantástico, com excelentes interpretações, com uma ótima trilha sonora, inclusive. Agora que eu assisti o filme podcast, eu tinha esquecido o quanto que a música dele é de fato, assim, icônica. Fotografia muito boa. Assim, tecnicamente é um filme muito, muito bom, né? E ele ainda se sustenta como filme de ação. Ele é um filme, assim, tematicamente ainda muito rico, né? E eu acho que a gente tem um prato cheio aqui nas nossas mãos pra conversar. Com certeza. Já no meu caso, eu era muito criança. Na época, eu tinha 6 anos quando ele saiu. Eu fui ver só nos anos 90, assim, alugado, eu imagino. E realmente, né, chocado pela violência, né? E é um filme que, pra mim, quanto mais eu revejo ele, menos eu foco nesse lado da ação, né? Que é o grande chamariz e a grande memória que as pessoas têm desse filme é quanto ele é violento, né? Tiroteio, não sei o quê. E tem isso tudo, claro, mas quanto mais eu revejo, menos o foco é isso, né? E mais é o comentário do filme. E dessa última vez agora, pro episódio, é que eu senti mais realmente esse lado do comentário dele. Eu achei que o gênero mais forte dele, o que talvez mais interessou ao diretor, foi esse lado meio de sátira mesmo, né? E é um filme bem subversivo nesse sentido, né? Porque eu, por exemplo, tive contato com o Robocop no jogo de Nintendo, né? Tinha um joguinho de Nintendo do Robocop que você andava assim, atirava no pessoal, formato meio contra. E se você pensa no filme, no que ele tá falando, e você vê que fizeram um videogame, brinquedo e tal, é ridículo, né? Que ao mesmo tempo é a magia desse filme, é isso, né? Que consegue funcionar nesse nível comercial, capitalista de um lado, né? E ao mesmo tempo ele tá detonando tudo isso, né? Isso que eu mencionei antes, né? Que constantemente se vê os comerciais que passam na TV, nesse mundo do filme, que aí é pra mim, o Verhoeven com um megafone, né? Gritando, né? O sentido do filme tá ali, né? É completamente absurdo, ridículo, comercial pra bazuca, né? É completamente gritante, né, esse lado do comentário, né? Eu acredito que é por aí que o Verhoeven entrou no o que chamou a atenção dele, né? Porque se você ver a filmografia dele, não começou como um autor muito de gênero, né? Eu até queria já que a gente deslanchasse por esse lado, que se você ver os filmes do Verhoeven, eu sou mais familiarizado com o trabalho dele após os Estados Unidos, né? Eu conheço Robocop, próprio Total Recall, que também é ficção científica, mas que também tem um elemento de comentário social. Mas e depois, né, ele deslanchou assim fazendo dramas com pegada meio erótica e tal. É um cara que ele tá sempre falando alguma coisa e não apenas, você não confundiria o Robocop com um filme da Canon, né? Uma coisa assim, viu, Van Damme, viu, meu Cyborg, por exemplo, né? Não é isso, né? O que que vocês acham do Verhoeven em geral, né? E nesse filme, sim, também, claro, né? Mas, por exemplo, o Igor, acho que você é mais familiarizado com a obra dele. O que que você acha que levou ele, do trabalho original dele na Holanda e na Europa, para esse cinema americano mais comercialzão, bem, mas no qual ele tá mantendo algum elemento, né, do que ele já fazia antes, pelo que eu entendo, né? Sim, ele queria fazer sucesso, né? Isso tem que ser bem entendido. Eu cheguei a ler algumas coisas a respeito do Paul. Eu vou dar uma de Felipe Sobreiro agora, desse momento, assim, porque o Felipe Sobreiro, ele é aquela pessoa que ele faz questão de falar o título original dos filmes, o que deixa todo mundo confuso, porque ninguém conhece os filmes pelo título original. E eu vou dar uma de Felipe Sobreiro no sentido que eu pesquisei isso, eu vou falar. O diretor desse filme é um diretor holandês, né? O nome dele é Paul Verhoeven. Verhoeven. Então, Paul Verhoeven. Tá, né? Certo. Na Holanda, ele já era um diretor bem conhecido. Inclusive, é de surpreender que ele tenha optado por fazer esse tipo de cinema depois, quando ele foi para os Estados Unidos, porque ele era um cara que tinha um background em cinema de arte. Assim, ele começou fazendo televisão, depois ele fez alguns filmes que foram um estrondoso sucesso comercial na Holanda. Inclusive, ele dirigiu um filme chamado Louca Paixão, né, em inglês Turkish Delight, que, pelo que eu vi, ele é considerado um dos melhores, talvez o melhor filme holandês da história do cinema holandês. É o filme que mais fez sucesso na Holanda até hoje, é a maior bilheteria doméstica, né, de um filme feito na Holanda. E é um filme icônico, inclusive, assim, porque as crianças parece que leem o livro, né, em aulas de literatura lá na Holanda. Então, é um filme que ele retrata bem, assim, aquele espírito da contracultura holandesa no final dos anos 60 e começo dos anos 70, né. Provos era o nome desse movimento, de provocateur, né, contracultura holandesa. Então, esse filme, ele capta esse espírito e é considerado até hoje, assim, o maior sucesso doméstico na Holanda. E, de fato, é um filme muito bom. É um pouco difícil de assistir, mas é um filme muito bom. Depois ele foi fazer O Soldado de Laranja, que é um épico da Segunda Guerra Mundial, e novamente, assim, você tem o Paul Verhoeven se alçando na carreira internacional. Ele faz Conquista Sangrenta, que é o primeiro filme em inglês dele, e depois ele vai fazer o primeiro filme norte-americano dele, que é o Robocop. Aquele Sangrento que você diz é um que é medieval, com Rutger Hauer, Fire and Blood, é isso, né? Isso, é o Flesh and Blood, Flesh Plus Blood, isso. Isso. Exatamente. Algumas pessoas acham que é o primeiro filme americano dele, mas não, ainda é um filme europeu, só que é um filme europeu falando em inglês, assim. Eu acho que ele foi financiado com dinheiro francês e espanhol. Ele foi feito na Espanha, mas, não sei, dinheiro holandês e francês naquele filme. Ele não é considerado um filme norte-americano. O primeiro filme norte-americano dele é o Robocop. E o Verhoeven, ele fala que quando ele estava... Ele se mudou para os Estados Unidos para ele poder fazer, né, esse filme, deixando a esposa e os filhos dele, ou o filho dele, não sei, assim, ainda na Holanda. E ele foi para os Estados Unidos com esse objetivo, assim, já pensando que, tá, tudo bem, eu vou ser mais um desses diretores europeus que migram para os Estados Unidos. E a maioria deles não fez muito sucesso, justamente porque existe toda uma expectativa de que esses diretores europeus, eles vão fazer art house movies quando eles chegaram nos Estados Unidos. E ele queria realmente fazer sucesso. Como é que eu posso fazer sucesso? Ah, eu tenho que fazer filmes de gênero. E aí chegou até ele o roteiro do Robocop. Pelo que eu li, ele leu o roteiro, ele não gostou, justamente porque, putz, isso ele fala numa entrevista, assim, sabe? Tipo, as referências cinematográficas dele eram Nouvelle Vague francesa, cinema italiano, em especial Federico Fellini, Alain Resnais. E cá estou eu nos Estados Unidos e vou dirigir um filme sobre um policial robô. Que bosta, sabe? Ele achou muito ruim. O próprio título, né? É absurdo, né? É. Robocop. Robocop. Né? Ele não levou o roteiro a sério, mas aí os roteiristas do filme convenceram ele a dirigir o filme, apresentando pra ele histórias em quadrinho norte-americanas. E aí ele viu, então é isso. Agora entendi o que esse filme é. Não discordando, né? Mas eu tinha lido que ele realmente jogou fora o roteiro, assim, achou muito ruim, de fato. Mas que a primeira pessoa que falou, não, esse roteiro é bom, você devia prestar mais atenção, foi a mulher dele que leu o roteiro até o fim e gostou e falou, não, você devia prestar atenção nesse roteiro aqui, ler até o fim. E aí depois talvez os roteiristas tenham entrado também e tenham... Ele realmente gostou de trabalhar com o roteirista desse filme, né? Acho que é Edward Neumeier, né? O roteirista. São dois roteiristas. Dois, né? E acho que ele vai trabalhar de novo com Edward Neumeier agora no último filme dele, se ele conseguir. Ah, interessante. Esse detalhe da esposa dele eu não sabia. Então, o Paul Verhoeven, ele tem esse background no cinema de arte, um diretor europeu, de filmes importantes no país de origem dele, na Holanda. Ele tem uma das cinematografias mais consistentes, porque, assim, sabe, realmente, eu não assisti a todos os filmes dele, mas eu não lembro de ter assistido um filme ruim do Paul Verhoeven. Talvez O Homem Invisível, que dizem que é o filme mais fraco dele, mas esse eu ainda não assisti. Pois é, o Felipe aqui tá me fazendo um sinal que é um filme mais ou menos. Eu não sei, eu ainda não vi O Homem Invisível. Mas pelo menos assim, esses filmes holandeses dele que eu assisti, eu, se não me engano, eu acho que eu vi todos. Os filmes que ele fez depois que ele voltou dos Estados Unidos, ele voltou a fazer filmes na Europa. O The Black Book, que eu esqueci o nome em português, por favor, Felipe, qual que é? Eu acho que é O Livro Preto, ou O Livro Negro, não sei. O nome do filme Black Book em português é A Espiã. Ah, tá vendo? Completamente errado. Bom, assisti o último filme dele, né? Os filmes dele mais recentes, né? Assim, excelentes esses filmes. Então, assim, ele tem uma cinematografia muito consistente, né? Então, esse diretor que surgiu da Europa, que foi um dos porta-vozes desse cinema transgressivo, contracultural, europeu, vai fazer, sabe, um filme em que o personagem principal é uma espécie de figura heróica da polícia num futuro distópico. Eu acho muito curioso isso. E quando você assiste o filme, você vê que realmente esses elementos, sabe, autorais e também alguns elementos que eu acredito que façam parte da própria cultura holandesa estão, sabe, no Robocop. Não é à toa que o Robocop tá, é um filme em que um policial era herói, ele mata vários bandidos, mas ao mesmo tempo ele é, como o Felipe já tinha falado também, uma sátira social, né, que a gente vê através dessas propagandas, que não tem uma função exatamente, uma função narrativa, mas eles ajudam a gente perceber como é que é esse mundo, né, como é que é a cultura desse mundo distópico em que o filme se passa, em que você tem grandes organizações controlando a sociedade, você tem uma sociedade praticamente todo voltado para o comércio, comprar carros mais caros e comprar isso mais caro. E toda a propaganda é feita com base no medo. Você vê até o brinquedo, né? Nuke Them. É um tipo um jogo de tabuleiro baseado na possibilidade de uma guerra nuclear. O comércio, a propaganda de carro, tem um dinossauro que está destruindo a cidade. Então você tem todo um imaginário, sabe, de destruição escatológico. E o comércio é feito em cima disso. As pessoas têm medo e elas vão comprar. É interessante você ver isso. Uhum. Diego, eu queria entrar nessa conversa da filmografia dele também, porque eu não assisti muitos filmes dele antes do Robocop, não. Na verdade, só dois, né? Eu assisti Conquista Sangrenta, né, o Flesh Plus Blood, e agora assisti o Turkish Delight. Eu achei o Turkish Delight, que é um grande, exatamente como o Igor falou, né, é um dos grandes filmes do cinema holandês, fez muito sucesso. Eu fiquei surpreso, porque realmente é um filme da contracultura, de fato, né, é um filme com conteúdo sexual hiper forte, né, é um filme sobre amor, sobre sexo, sobre o Eros, é um homem completamente eroticizado, o personagem principal Rutger Hauer, né, ele quer transar, comer e experimentar a vida sensorialmente o tempo todo, 100% do tempo, sabe? Ele não tem nenhum interesse em dinheiro e poder, ele só quer trepar o tempo todo. E ele é um filho da puta, né? Ele é um mau caráter, assim, é um asshole total, né? Mas é... O final do filme te surpreende. Eu gostei muito do final do filme, né? Tem um arco, né? O personagem dele não é um filho da puta o tempo todo. Tem um arco. E no final você realmente tem uma recompensa depois de seguir o filme inteiro. Porque o filme inteiro, às vezes, você cansa, né? Turkish Delight é muito legal as cenas de sexo e a nudez. A atriz é muito linda e boa atriz pra caramba, né? E muito carismática, né? Monique. Mas ele é sacana com ela o tempo todo, né? Ele é meio escroto. Mas depois você entende por quê, né? Tem um propósito o filme. Não é gratuito. E aí eu tô falando tudo isso, e o Flesh and Blood também é um filme com conteúdo sexual super forte, já com um pouco misturado de violência também, né? Conquista Sangrenta, né? Também se passa na Idade Média, né? Um monte de lutas e batalhas, né? Uma das coisas que veio junto com essa introdução do Verhoeven para o cinema americano e mundial é que com ele veio também o próprio Rutger Hauer, né? Que tá nesses filmes iniciais dele na Holanda, né? Que ele também, por conta própria, virou um super estrela, né? Do Blade Runner e vários outros filmes, né? Inclusive no Batman Begins. Ele virou um ícone ele também, né? E eu acho que ele começou junto com o Verhoeven, né? O Rutger Hauer, nesse filme que a gente tá falando, Turkish Delight, de 73, o Rutger Hauer é um personagem super interessante porque é um personagem que realmente é daquela época. É um personagem totalmente contracultural, que cospe no establishment, né? Que cospe nas regras sociais corretinhas, né? É um personagem mais politicamente incorreto que você pode imaginar. Totalmente liberado sexualmente, completamente sem amarras, perverso, total, assim, sabe? Muito interessante. E aí, eu tô falando tudo isso porque no Robocop, que é o primeiro filme dele nos Estados Unidos, não tem nada disso. É um filme que o próprio Verhoeven falou que ele não queria sexualizar muito o filme de jeito nenhum. Tanto é que ele, por exemplo, eu tava lendo uma trivia interessante que ele fazia questão de que o relacionamento do Murphy, né, do Robocop com a parceira dele, Lewis, né, a policial Lewis, Ele queria que não fosse romântico, que não tivesse tensão sexual nenhuma. A Nancy Allen. Uhum. Nancy Allen, a atriz. É, eles queriam que fosse um relacionamento de parceiro, de polícia, de trabalho, e não tivesse nenhum conteúdo sexual. Tanto é que ele pediu pra ela cortar o cabelo curto, cada vez mais curta, quando viu, tá curtinho, tá certinho. Trabalhe muito no seu comportamento como policial. Sabe por quê? Não, isso aqui não pode, não pode ter, né? Então, eu achei isso interessantíssimo, porque é o oposto dos filmes dele antes. É um prato, assim, cheio. Eu fiquei assim, caraca, uma policial parceira, é, imagino, com tesão por um robô gigante de aço ali, sabe? Ia ser perfeito, com, sabe? Ia ser um prato cheio pro Verhoeven, mas ele não quis fazer isso. E eu fico pensando, queria perguntar isso pra vocês. Vocês acham que esse direcionamento que ele quis dar pro Robocop não sexual é porque ele quis focar na violência? Que a sociedade americana, capitalista, a canalização do Eros, da libido, tá na violência? Ele quis falar sobre isso, será? Ah, antes do Igor dizer, eu acho que é exatamente isso, né? Porque você falou, né, que a obra dele lida muito com sexualidade pré-Robocop, mas eu diria que pós-Robocop ainda mais, né? Ele fez aquele Showgirls, né, que foi super detonado e tal, mas que tá sendo meio que reentendido, e é sobre isso, né? Sexualidade. Depois teve, né, esse último mais recente dele, Benedetta, né? Aquela freira lá que tem toda aquela tentação erótica e tal. Então, realmente, eu acho que parte do comentário dele é isso, né? Esse mundo é o nuco do Robocop, onde a única expressão é violência, né? E é consumismo, né? Essa distopia meio neoliberal, onde as empresas que comandam tudo, né? E o sexo, essa pulsão física, biológica, não existe mais, né? É só consumismo e destruição, o que sobrou, né? Esse mundo do Robocop, né? Igor? Eu acho perfeito. O Diego já fez o momento psicanálise selvagem aqui, que geralmente eu faço, né? Mas o Diego ele já fez assim de forma brilhante. É, eu acho que a canalização dessa violência acontece justamente em um mundo em que não há erotismo. Quando você corta o erotismo, né? Eu gostei dessa expressão que o Felipe usou, né? Esse mundo eunuco do Robocop. Porque o Robocop também, se parar pra pensar, né? O Robocop ele é o policial perfeito. Por quê? Porque ele é um eunuco, né? Porque ele não tem sentimentos. O que nos faz pensar sobre o que é essa instituição, né? A polícia. Novamente, eu vou falar da polícia. Sabe que o policial perfeito é justamente um homem sem sentimentos, um homem que não tem desejos, né? Um homem que simplesmente obedece a diretrizes. Esse é o funcionário perfeito dessa instituição. E a coisa começa a degringolar pro Robocop, pro coitado Murphy, quando ele cai na besteira de começar a lembrar da vida dele antes dele se tornar um robô. Ou seja, quando ele começa a ter novamente sentimentos, quando ele começa a ter sonhos, e a gente até poderia dizer num sentido psicanalítico, ele começa a desejar de novo, né? Ele começa a desejar no sentido, não, tem coisas que eu quero fazer, tem um caminho que eu quero percorrer, quando ele começa a ter um arco. Porque até então ele não tinha, né? Ele era simplesmente, utilizando uma expressão que é usada pelo personagem do Mel Ferrer duas vezes no filme, ele é apenas um produto. Então, enquanto ele é um produto, ele não tem desejo. Quando ele lembra que ele pode ser alguma coisa além do que simplesmente um produto, aí ele passa a ter um desejo. Aí ele passa a ter um desejo de vingança, inclusive. Não apenas de prender os criminosos, mas de ir atrás daqueles criminosos específicos que transformaram ele num robô. Então, só nisso você já tem aí uma das críticas, né? Uma das críticas satíricas que o Verhoeven faz à sociedade norte-americana. Uma sociedade castrada, uma sociedade em que o erotismo ele foi banido, né, para debaixo do tapete, ou pro sótão, ou pra dentro da gaveta, seja lá pra onde. E a única válvula de escape das pessoas é através do consumismo. Então, daí você tem as propagandas o tempo todo. Compre, compre, compre, compre, compre, né? Compre o carro, compre isso, compre aquilo. E através da violência, né? Que é uma sociedade ultra-violenta. Novamente, fazendo eco a uma coisa que a gente tinha conversado quando a gente tá falando no episódio do Mad Max, né? Uma sociedade em que o id, ele anda desgarrado nas ruas. E já que ele não pode trepar... E assim, e há erotismo, né? É isso que é engraçado. Há erotismo, mas aonde que tá o erotismo no Robocop? Naquele programa de comédia que as pessoas parece que adoram. I'll do that for a dollar. I'll buy that for a dollar. I'll buy that for a dollar. Ou seja, até o sexo é comprado por um dólar, né, no filme. Exatamente, sabe? Até o sexo ele passa pelo consumismo nessa sociedade. E ele é mostrado de uma forma escrachada, assim, sabe? Vulgar, ele é vulgarizado, assim, sabe? Não é como os outros filmes do Verhoeven, sabe? Então, sabe? Já tivemos aqui o nosso momento psicanálise selvagem, assim, muito, muito interessante essa observação. E novamente, eu vou ficar com essa expressão, né? Esse mundo eunuco, né? E o Robocop, assim, né? Vamos. Parece uma coisa meio quinta série falar sobre isso, mas o Robocop é castrado, né? Assim, porque eles puseram pênis nele enquanto eles passaram o corpo dele pro robô. Não, ele deve ter cortado, ou seja, ele é literalmente um eunuco, né? Coitado do Robocop. Porque eu acho que essa ideia que você estava falando sobre o policial perfeito, que é o policial que não deseja, que não tem sentimentos, né, que só segue diretrizes, eu acho que ele, esse tipo de personagem também é muito apelativo para o público, é muito carismático e tem um potencial de catarse no fim, né, que de fato o final desse filme é bem catártico. Eu acho que também porque ele é um produto de como a gente sonha, um policial dos sonhos também, porque é um policial incorruptível. E é um policial que vai atrás, especialmente no final do filme. Por isso que eu acho o final tão catártico. Que no final do filme, por mais que ele seja motivado por vingança, que é um desejo bem humano e bem particular e bem individualista, ele vai atrás do chefe da corporação. Ele vai atrás do grande vilão corporativo. Então eu achei isso brilhante do filme. O que vocês acham? Que o filme tem dois vilões. Tem um vilão comum, clássico, que é o vilão bandidão, chefe da máfia, chefe de todo o submundo, que é o Clarence Boddicker. E também, mas também tem o vilão corporativo, né? Que é o vilão que nunca é preso, que nunca acontece nada com ele, que é um homem branco, de colarinho branco, que sempre escapa da prisão, que tem os maiores advogados e que sempre sai impune. Que é o Ronnie Cox. Exatamente. E o Robocop não tá nem aí pra isso. Ele é um robô e ele não quer saber. Mais ou menos. Eu acho que o final não é catártico, porque o Ronnie Cox acaba caindo pela janela, né? O Dick Jones. Não é vibrante quando ele cai, quando ele dá um tiro e ele cai pela janela, você não vibra no cinema assim? É, filha da puta! Vai tomar no seu cu. Sim, mas ao mesmo tempo, eu acho que esse filme tem esse elemento europeu, assim, cínico do Verhoeven, tá, inclusive nesse final que eu achei legal, que como eu falei quando eu tava falando da descrição do filme, né, da trama, tem esse final, assim, que você vibra, mas não é uma resolução do mundo, né, ele não dissolveu a empresa, inclusive eu acho que essa visão cínica, né, que ele tem do mundo e dos Estados Unidos, nesse mundo corporativo, dessa corporocracia, que o Robocop, eu acho que é muito interessante que ele só consegue atirar no Dick Jones, que é quem estava manipulando todo aquele crime por trás, no momento que o velho, que é o presidente, o mesmo dono da empresa, demite ele, né? Quando ele entra nessa burocracia mental das regras do Robocop, aí que ele, agora que você não é mais parte da empresa, você não está protegido, posso atirar em você, né? O Robocop não venceu em nenhum momento essa programação dele, né? Ele ainda no final do filme, ele é escravo às diretrizes que eles programaram na cabeça dele, né? Ele só venceu o grande bandido final porque o outro o velho, né, que eles chamam de The Old Man, né, demite o cara. Agora que você tá demitido, você não é mais protegido, eu posso matar você. Eu ainda continuo sendo o Robocop e eu ainda continuo sendo um braço armado dessa empresa, né? Ele não está livre da OCP ou desse mundo que reconstruiu ele como esse monstro frankensteiniano cibernético, né? Ele realmente matou o cara e tal, mas dentro das regras, né, que foram programadas nele. Então, pra mim é um final meio cínico, meio doce, meio amargo, né? Não é apenas uma vitória, yes! Ele destruiu a empresa, acabou. Agora começa, acabou a utopia e começa, né, o paraíso. Não, ele ainda é o mesmo que era no começo, quando ele foi reconstruído, né? Ele é um pau-mandado, né? Ele não se desvencilhou de nada, né? Acho que isso vem muito da mentalidade europeia do Verhoeven, exatamente porque ele não... Normalmente, a mentalidade europeia, né, o povo europeu, não acredita muito em redenção, como o americano gosta de acreditar e é otimista, por natureza e positiva. Não tem muita redenção. Spielberg que veio com o cinema de redenção, né? Ou então Frank Capra no início, sabe? O cinema americano tem realmente essa ideia de que o final tem que se resolver de uma forma bonita e fechada e linda e tudo vai melhorar. O Verhoeven não vai fazer um filme assim, né? Com um final desse, de fato. Pelo menos o Dick Jones morreu caindo pela janela, né? Realmente. Ele termina o filme sendo um escravo ainda, né? O coitado do Murphy, né? Bem, pelo menos ele fala que meu nome não é mais Robocop, é Murphy. É, pelo menos, né? Mas eu acho que é legal isso porque mesmo com esse final ainda meio cínico, sem redenção, ele tá claro no filme de que essa crítica também de que você tirar o Estado da equação com relação à segurança, saúde, não sei o quê, não vai resolver também. A corporação ela pode ser tão ou mais corrupta que o próprio governo, que o Estado também. Uhum, com certeza, acho que esse é um dos grandes pontos do filme, né, que é tudo movido a essa competição de lucro e de status, né, que é uma das cenas mais legais que tem no filme, que não envolve o Robocop, né, é o Miguel Ferrer tá, tipo, falando mal do velho, né, do Ronnie Cox, na verdade, né, não do velho presidente, do Dick Jones, do banheiro e tal, esse cara tá fudido, eu vou tomar o lugar dele, não sei o quê. É uma coisa meio Wall Street, assim, esse mundo anos 80, reganiano, assim, da greed is good, né, como diria o Gordon Gekko no Wall Street, né. E aí o Ronnie Cox, que tava no banheiro, sai. Aí o cara que tava do lado do Miguel Ferrer se mija na calça, assim, visivelmente, né? E sai, né? O que tá por trás de tudo, né? É isso, né? Essa coisa, esses eguinhos, desses executivos, né? É isso, eles que estão controlando saúde, educação e, no caso dessa Detroit do futuro, né? Segurança, né? Não é o bem público, né? E, de fato, o filme foi muito... ele conseguiu ver bem o futuro mesmo, né? Porque hoje em dia a gente vive uma... Se você pensar tanto em polícia quanto em saúde nos Estados Unidos, né? A polícia é altamente militarizada, como a gente falou, eu acho que talvez em algum episódio passado, né? Só para lembrar de SWAT, BOP é uma polícia altamente armada e bem treinada para guerra, inclusive. E a gente vê, assim, uma apoteose da ambição e do dinheiro com relação às empresas de lobby, de saúde, de seguro nos Estados Unidos, né? Que é uma loucura lá. Tá em decadência completa, né? Crise de saúde, e é por causa dessa impossibilidade que eles têm de resolver o sistema de saúde básica de uma maneira que não seja, né, dominado por essas empresas grandes de seguros, né? Essas OCPs da saúde americanas, né? E realmente, né? Um filme que... Por isso que eu acho que ele é uma das coisas que impede que o Robocop fique datado... assim como outros filmes que a gente tem falado, né? É isso, né? Ele continua vigente, lamentavelmente, né? Seria legal que a gente visse isso e que fosse tipo um comentário assim que não significa nada, né? Nossa, que mundo absurdo, polícia militarizada, que porra, não tem nada a ver com a gente, né? A gente já passou por isso. Não, né? Isso só piorou desse tempo de 87 pra cá, né? Realmente a polícia saiu desse, especialmente dos Estados Unidos, né? Desse elemento de resguardar a população a se armar, de obter verba a níveis quase do exército americano. Então, quem vira o foco da polícia se eles não estão em guerra, né? É a própria população, né? Então vira que nem o Robocop mesmo, né? É esse mundo distópico onde a polícia, que devia ser um aliado da população da Detroit lá, é um dos problemas, né? Acho que o comentário do Verhoeven tá bem nisso, assim, né? Essa previsão que ele deu, que acertou em cheio, eu acredito. Por isso que o filme não fica envelhecido, né? Esse comentário, essa sátira dele. Inclusive fica mais azeda, eu acho. Quanto mais vai passando o tempo, você diz, caralho, esse bicho tá com foda-se, né? Realmente tá falando da gente hoje, assim. Sim, eu fazia apenas um comentário a respeito disso que vocês estão falando sobre o papel, por exemplo, da polícia, né? Assim, há muitos anos atrás eu fiz, por ocasião eu era aluno da UNB, Universidade de Brasília, e eu fiz, uma das matérias mais interessantes que eu fiz no curso de Sociologia era a Sociologia da Violência. O nosso professor, na época, ele tinha acabado de fazer uma pesquisa com a polícia no Brasil, né, de forma geral, e comparando a polícia brasileira com a polícia de outros países, né? Eu lembro que na ocasião eu acho que ele tinha comparado com a polícia da Alemanha, porque ele tinha morado na Alemanha, tinha feito um curso na Alemanha, mas tinha passado um tempo também no Reino Unido, bom, enfim. E ele falava que existe um problema quanto ao próprio papel e a função da polícia, né, nos países. E isso é muito preponderante aqui no Brasil. Quando você pergunta para um policial médio, o que a polícia faz? Ele deu um número estatístico na época. Mais de 80% dos policiais, 80% ou 90% dos policiais vão dizer que o papel da polícia é prender criminosos. É isso que a polícia faz. Não, você é policial, qual é o seu papel? Prender criminosos. Sendo que em outros países você tem o papel da polícia voltado para outra coisa, sabe? Para um serviço à comunidade. Sabe? Você pergunta para um policial inglês, de repente, ou para um policial alemão, que foram os exemplos que ele usou, o papel da polícia é ajudar o cidadão. E você não tem isso aqui no Brasil. A polícia, ela é um instrumento de força do Estado para que as pessoas andem na linha, sabe? Então, o papel da polícia é basicamente, sem querer citar, né, diretamente, mas já citando, né, o livro do Michel Foucault, o papel da polícia aqui no Brasil é vigiar e punir. Eles estão vigiando o cidadão e eles estão punindo, né, com força bruta. Isso é extremamente problemático, né? Assim, e aqui no Brasil a gente vê, aqui no Brasil e aqui nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos também, a gente vê o tempo todo nos noticiários as consequências nefastas desse tipo de mentalidade. Então, você já começa com um problema institucional. O que é que a polícia está fazendo? A polícia está aqui para me ajudar se eu tiver um problema, ou a polícia está aqui para ver se eu estou fazendo alguma coisa de errada, e caso eu esteja fazendo alguma coisa, ou mesmo eu nem preciso estar fazendo alguma coisa de errada, a polícia vai vir e de uma forma muito truculenta e violenta, ela vai me coagir, ela vai me reprimir, ela vai me prender, ela vai me matar, sabe, no pior dos casos. Muito problemático você pensar numa figura heróica que surge, que performa o heroísmo dele dentro desse contexto distópico em que as próprias instituições são falhas. Sabe? Então, que herói é esse que vem de uma instituição que acha que o papel dela é primordialmente vigiar as pessoas e puni-las pelo próprio comportamento? Ah, então o que a polícia deveria fazer? Deveria passar pano em bandido? Não é isso. A questão não é essa. Mas a questão é, qual heroísmo você pode encontrar num mundo distópico em que você não tem, sabe, modelos morais fortes que sirvam como base para o resto das pessoas? A gente ainda pode falar... Aliás, uma pergunta que eu poderia fazer para vocês. assim. Robocop e policial do futuro, assim. Existe um elemento, claro, assim, sabe, de heroísmo, que eu acho que o próprio filme compra, sabe, em certos momentos. Através da música, através dos movimentos de câmera, assim, a forma como o Robocop é apresentado em certas cenas. Mas o quão... Eu acho isso um pouco ambíguo no filme, mas eu queria saber a opinião de vocês. O quão heróico é o Robocop para vocês? Eu vi esse tipo de polícia que você mencionou, uma polícia preocupada em proteger o cidadão e ajudar o cidadão. Porque eu morei no Japão, né? E no Japão a violência urbana é muito pequena, quase não existe. O crime, a criminalidade no Japão, ela acontece sempre entre quatro paredes, assim, né? Na esfera privada. Ou na esfera governamental, claro, também. Mas na rua mesmo, violência urbana é quase zero. Então, a polícia que a gente vê na rua é uma polícia que está estritamente 99% para o cidadão, para ajudar. Claro que eles vigiam, né? Vigiam também, né? Eu acho que eles nem arma têm, né? Nem arma têm. E eles vigiam, é claro, né? Se você fizer alguma coisa meio proibida, meio ruim, meio alguma contravenção, alguma coisa, num lugar proibido, então fumar num lugar que não pode, claro que eles vão vigiar e vão... Não são santos, né? É uma repressão não violenta, talvez, né? Por exemplo, né? O que eles fazem... Mas eles realmente têm uma preocupação com regras e com manutenção da ordem, né? Mas não é violento, né? Não. Inclusive, por exemplo, a embriaguez é um comportamento aceitável no Japão à noite, né? É muito aceito na rua. Você tá embriagado, por exemplo. Faz parte. Então, o bêbado na rua, ele é muito bem tratado pela polícia. Muito tranquilo, sabe? Se o bêbado começa a passar mal, a polícia leva ele pro hospital, chama a ambulância e tal. Ajuda mesmo. É, então eu vi, eu testemunhei esse tipo de polícia. Parece fantasia. Pois é. É, não, eu vi. Desculpe só interromper, assim, porque eu tenho que contar uma anedota pessoal. Eu saindo da faculdade na época, assim, eu lembro que eu tava em algum lugar da Asa Sul e eu lembro de ter visto um homem passando mal, provavelmente porque ele tinha bebido demais, ou ele tinha tomado alguma substância ilícita, alguma coisa. Ele tava passando mal em um gramado aqui numa superquadra, aqui em Brasília. Pra quem não sabe, pra quem tá ouvindo a gente em outros estados, não sei, superquadra é uma espécie de bairro, um núcleo, né, que funciona como um bairro aqui em Brasília. E tinha esse cara que ele tava obviamente passando muito mal, ele tava deitado no gramado, ele tava, enrolava de vez em quando no gramado, de vez em quando ele emitia sons pela boca dele, mas ele não conseguia falar coisa com coisa, e tinha dois policiais perto, e eu lembro que eu, com, sei, 19 anos, 20 anos, né, eu fui até os policiais e falei assim, tipo, tem um homem passando mal bem ali, vocês não podem dar uma ajuda, não podem prestar alguma ajuda, e eu lembro até hoje daquilo que o policial falou pra mim, ele falou, se ele começar a incomodar as pessoas, a gente apreende ele, ou seja, a gente leva ele daqui, se ele começar a incomodar as pessoas, mas o fato de ter um homem, um ser humano, passando mal, precisando provavelmente de algum tipo de socorro médico, seja pelo motivo que for, eu não sei, ele parecia alterado, bêbado talvez, ou tenha tomado alguma droga, eu não sei, mas ainda assim é um cara que estava deitado, precisando de ajuda, a polícia não vai fazer nada, só se ele estivesse quebrando alguma lei, só se ele estivesse incomodando o público, só se ele estivesse, não sei, gritando com alguém, perturbando a paz, aí sim a polícia vai intervir. Eu acho isso erradíssimo, eu acho isso desumano, sabe, eu acho isso um absurdo, só uma polícia despreparada, truculenta como a polícia brasileira faz, tem esse tipo de mentalidade, sabe, de deixar um cara passando mal, esse cara podia morrer, mas não, sabe, ele tem que quebrar a lei pra polícia poder fazer alguma coisa, isso me enoja, sério. Mas tá certo, e voltando à pergunta, né, o filme, por exemplo, tem um aspecto interessante de que a polícia mesmo, né, os policiais comuns, eles estão querendo fazer greve, né, não estão sendo pagos. E vocês entenderam por que eles estavam querendo fazer greve? Porque era falta de pagamento ou era porque eles não queriam ser substituídos por policiais robôs ou... O que eu entendi é que foi por causa dessa terceirização que aconteceu, dessa privatização da polícia. Eu entendi que era por isso, né? Que parece a polícia bem brasileira nesse sentido, né? Realmente eles têm... O xerife lá, o coronel lá, achava impossível, não pode, né? Mas eu dizia, não, porra, vocês têm que impressionar de alguma maneira, né, porra? E os executivos dizendo, ah, que bom, né? Eles que façam greve, a gente vai tirar todo mundo mesmo e botar uns robôs lá, né? Inclusive, tem aquele... O filme começa com aquele outro robô, o ED-09, né? Que é aquele robôzão gigante, meio tanque, né? Que dá mão errado, né? Inicialmente, né? Que como a grande opção pra substituir a polícia, né? Tá certo, assim, mas também tem uma outra questão das condições de trabalho, né? Que a polícia é altamente precarizada nesse mundo distópico. Porque, justamente, eu lembro que tem um dos momentos no noticiário do filme em que mostra policiais morrendo, mais um policial é morto em serviço e tudo mais. Então, existe isso acontecendo nesse mundo do Robocop. Os policiais estão morrendo porque eles não têm condições de combater a onda de criminalidade que está acontecendo na cidade. Ou seja, os criminosos, eles são muito mais preparados, estão muito mais bem armados do que a própria polícia. E aí a polícia mal paga, em vez de ser substituída e morrendo à torta direito porque os criminosos estão matando os policiais, aí eles, pô, greve. Não é de graça que o filme... limpa um pouco a barra, né, da empresa, né? Eles, o filme meio que tenta jogar a culpa toda do problema pro Dick Jones, né, que é o tipo vice-presidente da empresa, e não para a empresa como um todo, né? Mas eu acho que na intenção do Verhoeven tá muito claro isso, né, que não só tem essa terceirização da polícia que precariza todo o serviço, gera mais crise, gera mais insegurança, gera mais violência, mas ao mesmo tempo a própria empresa também funda e trabalha de mãos com o crime, né? Não é por nada que o grande mandante do Clarence Boddicker, que é o Kurt Smith, né, que tá icônico, né, como o bandido desse filme, né, ele trabalha para a empresa, né, ele trabalha para o Dick Jones, né? Então a mesma grande empresa que é a dona da polícia também é a dona do crime organizado, né? Tanto é que tem uma hora que tá tendo uma discussão entre o gangster, o Kurt Smith, e o Dick Jones, e ele tá indo embora, né, o gangster falou, ah, foda-se, se vira. Então ele diz, olha, a gente tá pra começar aqui basicamente uma favela nova, né, que a gente vai criar com a empresa, e aí quem é que vai tomar conta do jogo organizado, quem é que vai tomar conta da prostituição, e aí o gangster ele diz, opa, peraí, isso aqui é pra mim, né? Então realmente a mesma origem do problema da insegurança tá dos dois lados, né, essa distopia corporatocrática é responsabilizada por tudo, né, você assiste e assina embaixo, diz realmente, né, não, eles não estão de mão limpa, eles não estão só com essa visão meio fascista, né, de militarizar o mundo, né, eles também estão trabalhando com o crime ao mesmo tempo, né, se dá algum lucro para eles, no final das contas é o que interessa, né, então não, eu acho que é um ponto bem importante que eles fazem no filme no final. Mas por isso que é difícil responder a pergunta do Igor, né, o quanto de herói tem o Robocop? Porque o Robocop acaba percebendo que ele não pode simplesmente só prender o Clarence ou prender o Dick Jones. Porque eles trabalham juntos, eles são donos da polícia, né, e donos do meio que controlam o judiciário lá. Então, se o Robocop continuar só prendendo o Clarence, né, ele vai ser liberado, ele vai ser absolvido. Tá tudo tão corrupto e decadente, né, que ele vê que ele tem que começar a matar bandido. Né? A solução que ele acha no final do filme é, não, velho, agora eu vou ter que realmente ser execução sumária dessa galera. E obviamente que a gente tá assistindo o filme e a gente se empolga, e é isso aí. Mas ele começa protegendo os inocentes, né, meio violentamente, né, ele dá um tiro no saco lá do estuprador, né, todo mundo gosta e tal, né. Meio? Realmente é uma cena icônica, né? Que ele tá. Dois caras vão atacar uma mulher assim. Aí um dos caras pega a mulher pelo pescoço e levanta ela, né? Aí ele mira no vão das pernas dela, né? E atinge ele na virilha. E diz. E a mulher tá gritando: meu herói. Ele diz: você precisa de atenção psiquiátrica. É muito bom o Weller nesse filme, né? Ele começa com essa figura mais, né, humano, claramente, né? Um policial bem seguro, pai de família, né? E aí vira esse robô. Ele tem toda essa performance, né? Que a gente até nem falou muito, né? Esse aspecto meio body horror. Meio Frankenstein dele, né? Ele vira essa criatura e eu acho que a representação dele vocal e física dele é muito boa. É o que faz o filme funcionar, né? Tanto que acho que no terceiro filme que eles mudaram o filme, o ator aí já não parou de funcionar na mesma hora, né? Peter Weller não dá pra substituir tão fácil, eu acredito. É, essa questão do monstro, né, do Frankenstein, é muito interessante, né, porque uma trivia do filme é que o Paul Verhoeven brigou com todo mundo nesse filme, né, ele era agressivo com todo mundo odiava ele, né, era uma brigaiada total. Né? Peter Weller tava assim, todo levando a sério, aprendendo a andar como robô, tendo um instrutor de movimentos, né? E aí quando chegou na hora teve que aprender tudo de novo, né? Porque a armadura era muito difícil, dava muito calor, sabe? E aí o Paul Verhoeven não tinha paciência com isso, né? Com esse comportamento e tal. Mas uma trivia interessante é que ele também, o Paul Verhoeven brigou também com o diretor de fotografia. O diretor de fotografia queria muito que as cenas em que o Robocop aparecesse sem máscara, que fosse meio a meia luz, sabe? Ele tava com muito medo de ficar muito claro e muito óbvio a maquiagem, né? Que ia ficar muito falso. E o Verhoeven brigou, não, vai ter que ser claro, eu quero luz, sabe? Tem que aparecer, eu quero o meu monstro aparecendo. E aí depois o diretor de fotografia assistiu o filme junto com o Verhoeven no cinema e falou, não, você tinha razão, é bem melhor assim, tá muito fera. Tanto é que depois trabalharam juntos de novo, né? Um filme que, falando em fotografia, eu acho muito interessante formalmente, né? Que tem muito de ângulo de visão do Robocop quando o policial morre, você vê a câmera do olho dele, né? Tem momentos extensos, né? De cientistas trabalhando e falando com ele, tem uma festa de ano novo, né? Aí eles ligam ele. E aí você demora um pouco em ver o Robocop até ele aparecer claramente, né? Tem um tease, assim, até ser revelado, né? E realmente. Mas eu acho que a maquiagem, a roupa dele ficou excelente, né? Tanto é que eu não sabia disso quando eu vi o crédito final que o filme acabou. É Rob Bowden, né? Que fez o Enigma do Espaço, que a gente já falou. Ele que foi o guru dos efeitos especiais do Robocop. E o cara é um gênio completo, né? Tanto é que você vê o Robocop sem a máscara dele na luz clara lá. E você vê, é hiper chocante, bem feito. Aquela cabeça metálica e parece que a pele dele tá puxada, assim, né? Ficou super bem feito. Você queria fazer um comentário sobre esse aspecto, o próprio aspecto do heroísmo que eu trouxe à tona, né? É, herói de quem? Herói pra quem? É realmente complicado você falar de heroísmo, sendo que, bom, todo herói serve a uma causa, mas que causa é essa que esse herói em particular ele está servindo? Qual é a ideologia por trás desse herói em específico, né? Porque por mais que você queira se desviar desse assunto, né, todo herói tem uma ideologia. Agora, é complicado você parar para pensar na ideologia por trás do Batman, né, ideologia por trás do Super-Homem, né, ideologia por trás, olha só, na ideologia por trás do Capitão América, do Homem-Aranha, né? Qual que é a ideologia por trás do Robocop? A ideologia de que, olha só, a gente chegou num estado em que o crime, ele não pode mais ser combatido por métodos tradicionais. Você tem que ser truculento com os criminosos e você tem que matá-los. Olha só que ideia é essa, né? Talvez é meio parece com o sonho do ditador filósofo inteligente do Platão, de que vamos colocar um homem que a gente pode confiar 100% no julgamento dele. Ele vai matar só os bandidos, só os mauzinhos, e é incorruptível e ele é impossível de errar. É o Robocop. É uma utopia. Diego, eu receio dizer que esse é o sonho não só de ditadores filósofos, mas de outros ditadores também, e de outros proto-ditadores também, e de outros aspirantes a ditadores, assim. Claro que qualquer semelhança com certos países da América do Sul é mera coincidência. Mas, assim, essa ideia de que, olha, o criminoso tem que morrer, o criminoso tem que levar porrada, sabe? Não tem outra... Porque, assim, chegamos à conclusão lógica de que não tem outra forma de você combater o crime, sabe? Não tem outra forma de você restringir, né, que as pessoas saiam por aí fazendo o que elas querem, né? Você tem que dar porrada nelas. Você tem que estourar o saco, o pênis de bandido, porque aí ele vai parar de, né, assediar as mulheres na rua. É assim, porque de outra forma não tem como, né? Eu acho muito complicado esse pensamento, assim. Fica aí a mensagem. Você concorda com isso que eu tô falando? Assim, tipo, você procura um analista, né? Mas, voltando ao final do filme, eu não sei, Diego, assim, tipo, você levantou uma questão aí que eu tenho dúvidas. Eu não sei se de fato, assim, tipo, Robocop abraça esse pensamento de que, olha, não tem jeito de combater o crime, é só matando agora os criminosos, ou se realmente, de fato, assim, no final, o que acontece, o que a gente vê é o Robocop, né, pensando assim, o Robocop é um produto da OCP. O Robocop saindo de cena e quem tá entrando em cena agora é o Murphy, né, que tá voltando a assumir, né, a identidade e a personalidade dele e tá em busca de vingança. E por isso que ele mata a gangue do... Eu esqueci o nome do personagem, mas é o... Clarence. Do Clarence, isso, que é o Kurtwood Smith. Pequeno parênteses aqui, eu tenho que fazer um shout-out aqui pro Kurtwood Smith, que excelente atuação, é um dos melhores / piores vilões de filme de ação dessa época e de outras épocas. Que excelente Kurtwood Smith. Quando eu reassisti o filme, eu não lembrava o quanto que é terrível, desprezível o Clarence. E realmente é catártico a cena em que finalmente o Robocop ele mata o Clarence. Nossa, excelente interpretação pro Kurtwood Smith. Bitch Slave, maravilhoso. Yeah, Bitch Slave. I want my fucking phone call, e cospe sangue na mesa. Ideia dele, exatamente. Inclusive. Maravilha. Então, assim, sabe, realmente eu não sei se é o Robocop sendo Robocop, cumprindo a função de Robocop dele, ou se já é o Murphy indo atrás de vingança. Para que eu possa me aliar um pouco mais ao personagem, eu gosto de pensar que é o Murphy. Porque se eu penso que é o Robocop agindo como Robocop porque, entre aspas, assim, é isso que a polícia tem que fazer, aí realmente você estaria aliando o personagem a certos pensamentos muito perigosos, muito, muito perigosos, que eu acho que não é isso que o Paul Verhoeven quis fazer. Ele quis realmente colocar essa humanidade no personagem para que ele possa fazer essa crítica à instituição, essa crítica às organizações que controlam a polícia, essa crítica à própria sociedade e tudo mais. Daí a empatia que você tem, porque se ele fosse só Robocop, não causaria empatia. Mas como ele é Robocop / Murphy, aí sim você torce por ele e você quer que ele se dê bem. Não ia dizer que o próprio filme confirma isso que o Igor tá dizendo, porque a última fala dele é quando ele é chamado de Robocop, ele confirma, não, eu sou agente Murphy, né? Então, realmente, era ele agindo, né? É isso mesmo. Eu acho que, por exemplo, se a gente se lembra de como, por exemplo, os países, alguns países europeus, especialmente Escandinávia, né? Alguns países europeus, Holanda, né? Como são as prisões, por exemplo, né? Nesses países. De fato, e a tradição da polícia europeia, né? De vários países europeus, especialmente Reino Unido, França, é uma tradição de polícia não armada na rua. Você sabe como é que os presidiários são bem tratados, né? As instalações são muito boas, né? E mesmo assim, né? Todo esse tratamento, né, de alto nível, né, para os condenados, para os presidiários, tudo, a criminalidade é baixa, né? É uma questão quase insolúvel, né? Essa questão de o que é um bom policial, como é que a polícia tem que ser, como é que tem que agir, né? É muito difícil, é muito complexo, né? Tem vários lados, né? Tem várias realidades e situações, circunstâncias, né? É muito diferente ser um bom policial na Holanda do que ser um bom policial em El Salvador, né? Em Honduras ou sei lá, em países super violentos, cidades violentas, né? México, Juárez e tudo, né? Então é muito difícil. O próprio crime está à altura dessa polícia, né? Tem morte de consecução e narcotráfico e tal. Então, realmente, é um problema meio difícil de solucionar, né? Dificilmente a gente vai ter a resposta aqui hoje. Conceitualmente, eu concordo com o Igor, com certeza. É muito complicado, muito... Eu concordo que, no final, é muito mais o Murphy do que o Robocop. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio do Robocop. A gente poderia continuar falando horas e horas e horas, né? Filme que é muito rico, como a gente já tinha avisado no episódio passado, né? Se você simplesmente acha que é um filme hiperviolento, de ação e tal, não é o caso. É um filme muito legal. E, como sempre, a gente, né, encerra o episódio dando dicas, assim, de outros filmes que a gente recomenda para quem ou assistiu o Robocop ou quem vai assistir, algum filme que tem alguma coisa a ver. E queria então perguntar pro Diegão qual é a sua dica do episódio do Robocop. Então, eu acho que, se vocês não viram, né? Eu acho fundamental assistir Sérpico, né? Com Al Pacino, filme de 1973, dirigido pelo grande Sidney Lumet, né? Que também dirigiu Um Dia de Cão, com Al Pacino também, sabe? Que são dois grandes clássicos do cinema dos anos 70. E o Sérpico é o grande símbolo, né, do policial não corrupto, né, do policial de vocação, policial limpo, né, que acaba criando muitos inimigos na corporação, acaba sendo perseguido pelos próprios policiais, porque ele não aceita suborno. Então, talvez um dos primeiros grandes filmes, né, que trata desse assunto, né, do policial que não quer se corromper, que não quer fazer parte do jogo, que não aceita suborno e acaba sendo perseguido pelos próprios colegas e pelo próprio sistema. Né? O sistema não deixa ele existir, não deixa ele ser um bom policial. Filmaço. Anos 70, Al Pacino, cabelo grande, barba, meio ripão. Ele tem que, né, trabalhar disfarçado, tudo, né? É fantástico. História real, inclusive, né? O Sérpico, ele acho que tá vivo ainda. Se morreu foi recentemente, né? Um policial mesmo, né? Que não aceitou suborno. E aí o pessoal começou a perseguir ele, né? Os outros policiais. É, então isso me lembrou esse filme. A cena do Robocop que me lembrou muito o Sérpico é a cena do massacre do Robocop pelos próprios policiais, né? No estacionamento da garagem lá. É mesmo. Igão, e a sua dica? Bom, a minha dica é uma dica um pouco menos highbrow que essa dica do Diego, assim, sabe? Sérpico é um filmaço. Inclusive, tô precisando reassistir, né? Porque já faz muito tempo que eu não vejo, né? Eu nem lembro direito. Mas a minha dica é de um filme que eu acho que já foi até indicado por um de nós, né? Não sei, me corrija se eu estiver errado, né? Mas é que é um filme que eu adoro. Eu acho que tem tudo a ver com o Robocop. Eu acho que, inclusive, ele pode ter sido, né? Eu não sei, eu nunca li nenhuma fonte que dissesse que esse filme, que esse personagem, na verdade, foi uma inspiração direta pro Robocop. Mas eu acredito que talvez tenha sido, não sei, né? Posso estar errado. Que é o Judge Dredd, né? O Juiz do Apocalipse, filme de 2012, dirigido pelo Pete Davis, né? Uma coprodução Reino Unido e África do Sul, com um grandíssimo Carl Urban no papel principal e a maravilhosa Lena Headey. Eu amo esse filme de paixão, né? Esse filme, a própria estrutura dele, assim, ele lembra o melhor do cinema asiático de ação. E tem tudo isso, assim, sabe? Se você gostou de Robocop, você gosta de futuros distópicos, né? E personagens protofascistas, né? Que podem cumprir a lei ou não. Não. Assista o Judge Dredd, que eu acho que é um filmaço. Como filme de ação, eu acho que ele é excelente, ele funciona muito bem. E eu particularmente gosto muito dessa versão, né, do Judge Dredd, porque ele tem um quê meio indie, meio transgressivo, aliás, né, inclusive, eu não sei. Eu fiquei sabendo que depois parece que o filme ele foi co-dirigido ou terminado pelo Alex Garland, que eu acho um fantástico diretor. Ele dirigiu Annihilation, dirigiu Man, dirigiu, escreveu Guerra Civil. O roteiro Guerra Civil, isso, eu tava tentando lembrar aqui do último filme dele. Escreveu o roteiro do 28 Dias Depois, né, o Extermínio, que a gente já conversou sobre esse filme aqui. E eu não sei exatamente porquê, né, mas eu vi isso na internet recentemente, que o Alex Garland ele teria dirigido dirigido uma parte do filme, ou teria terminado o filme, porque parece que, não sei, o Pete Davis teve algum problema. Eu não sei. Bom, mas enfim, seja de quem for esse filme, assista Judge Dredd. Mas sim, assista o Judge Dredd de 2012. Não assista aquela porcaria daquele filme com o Stallone e o Roy Scheider. Aquele primeiro Judge Dredd. Não, aquele... Aquilo é um equívoco. Aquilo jamais deveria ter visto a luz do dia, aquele filme. O Igor tá recomendando um filme chamado Dredd, não Judge Dredd. O Judge Dredd é o nome do personagem, né? Ah, sim. O Judge Dredd é um filme dos anos 90, com Stallone, é um. E esse filme, que é uma adaptação nova do quadrinho britânico, chama só Dredd, 2012, né? Bom, enfim, é o Juiz do Apocalipse. Estamos aqui no Brasil, o nome do filme é O Juiz do Apocalipse. Então assistam O Juiz do Apocalipse. Perfeito. E o meu, não tem muito a ver com esse elemento policial, né, que o Diego e o Igor recomendaram, mas tem um pouco a ver com esse elemento, né, body horror do Murphy virando uma máquina, né? É um filme recente, de 2018, que eu gosto muito. O filme dirigido pelo Lee Whannell, que é um dos criadores daquela série dos Jogos Mortais, né? É, chamado Upgrade. Acho que estreou em 2018, é realmente 2018. Upgrade, com Logan Marshall Green, que é muito legal. É um filme, tem alguns elementos de Robocop. É um cara que fica paralítico, né? E a solução ao problema dele é tipo um chip que é aplicado nele. Só que esse chip, a empresa que coloca ele, né, tem controle, e ele vira meio que uma máquina de matar sem querer até, né? O corpo dele não responde ao comando dele, né? Vai além. Então me lembrou um pouco esse aspecto do Robocop ter que obedecer aquelas diretrizes e não poder. Ele não é o dono dele mesmo, ele é um produto, né? É um filme também hiperviolento, mas eu acho muito legal. E esse diretor, o Lee Whannell, é massa. Ele dirigiu aquele Homem Invisível, né, também. 2020, eu acredito. E ele tá fazendo um novo Lobisomem, né? Com Chris Abbott, do Possessor. Então é um cara massa, é um diretor legal. Filme de gênero, assim, que é o que a gente se interessa mais aqui no programa, né? E tem, eu acho que tem muito a ver com Robocop, né? Upgrade, filme de fácil, acesso fácil, acho que tem no Netflix até. Recomendado. Upgrade. E é isso, pessoal. Antes da gente passar pro nosso... pra contar pra vocês qual vai ser o próximo episódio, né? Daqui a duas semanas. Volta e meia a gente pede pros ouvintes, olha, você nos manda uma lista dos seus filmes favoritos, né? Sei lá, 5, 6, 7, a quantidade que você quiser. E a partir dessa listinha sua, a gente bola umas dicas nossas que tenham alguma coisa a ver com isso para filmes que talvez a gente espera você não conheça ou não tenha assistido ainda, né? E como, apesar de que é uma lista direcionada para o ouvinte que mandou, a gente gosta de ter no episódio porque o gosto pode ser comum de muitos de vocês que estão ouvindo, né? Então eu acho que a dica vai para todo mundo que tá aí, não apenas para a nossa ouvinte da vez, que é a Andréa Regina. Super obrigado, valeu demais pelo apoio. Você mandou vários e-mails dizendo que você adorava o programa, estava curtindo muito. Você até nos deu uma dica de um episódio que a gente talvez vai falar bem no futuro, não tão distante, então fique de olho aí. Não vou nem revelar para quem não está sabendo. E a lista que você mandou para a gente, Andréa, que eu vou reler para os nossos outros ouvintes todos, é a seguinte, olha só, bem focada nos anos 90 aqui, estou vendo, né? A Cor Púrpura, que é dos anos 80, na verdade, do Spielberg. Tem Chicago, Moulin Rouge, né, dois musicais. Cinema Paradiso, filme italiano, O Carteiro e o Poeta, aquele filme sobre o Neruda, né? Teria Interestelar e Contato, né? Dois de ficção científica mais cerebrais, assim. E dois mais românticos dos anos 90, né? A Casa dos Espíritos, né? Adaptação do romance da Isabel Allende. E O Paciente Inglês, né? Aquele filme. Grande romance do final dos anos 90, né? E a gente ficou aqui pensando, é um pouco fora do nosso escopo normal, né? É um pouco mais abrangente. Eu achei um desafio bem legal. Não é só terror, não é só ação ficção científica. Tem mais romance, musical. Então eu queria perguntar pra vocês, assim, por exemplo, Diego, o que você recomenda pra Andréa, assim? Exatamente como você falou, né? A Andréa adora filmes dos anos 90. Eu também, né? Eu cresci a minha adolescência toda nos anos 90. Aprendi a amar cinema nos anos 90, né? Então esses filmes todos eu assisti, gostei muito. Então minhas recomendações pra você, André, são quase todas com base em grandes filmes dos anos 90, né? Então eu escolhi filmes que eu assisti que pra mim são imperdíveis, assim, que são maravilhosos, né? Dessa década, que é, por exemplo, eu amo de paixão A Época da Inocência, do Scorsese, que é um romance também, uma belíssima história de amor. Provavelmente você já viu. Eu vi que você gosta de história de amor, de romance, né? Paciente Inglês. Então, pra mim, A Época da Inocência talvez seja uma das melhores, mais bonitas histórias de amor dos anos 90. Martin Scorsese, né? Michelle Pfeiffer, talvez o melhor papel da carreira dela. Daniel Day-Lewis nem se fala. Também recomendo um filme que não muita gente viu, mas que é uma obra-prima, uma comédia satírica, dramática, maravilhosa. Alexander Payne dirigiu Eleição, Election, com a Reese Witherspoon. Com certeza, o melhor papel da vida dela. Ela nunca vai fazer coisa melhor, certeza. E de Matthew Broderick. E Matthew Broderick, humor negro, sofre nesse filme, mas tão bom, tão bom. É um filme que eu recomendo muitíssimo. Tem uma brincadeira com a narração em off. É fantástico o filme, recomendo muito. E do Ang Lee, Tempestade de Gelo. Também um grande filme dos anos 90, mais dramático. São filmes que, não sei se estão meio esquecidos, mas que vale muito a pena você rever. Muito, muito anos 90, muita, eles são muito parte dessa década de fato do cinema. E você gosta de história de amor, também recomendo. É uma história difícil, pesada, né? Mas talvez seja a história de amor mais interessante, mais inteligente, mais bonita no cinema, que é imperdível, que vale a pena o tempo, né? Porque é longo, que é a cena de um casamento, né? O original do Ingmar Bergman, que originalmente foi uma série de televisão, e depois fizeram uma série de televisão também com a Jessica Chastain e Oscar Isaac, que é excelente também. Recomendo muito. É isso aí. Muito bom. Antes de eu perguntar pro Igor, deixa eu falar as minhas de uma vez também, já que para pegar o embalo aqui do Diego. Realmente tem, né, vários, dois musicais. Então eu pensei, musical não é um gênero que eu lido muito, mas eu vi agora esse ano All the Jazz. O Show Deve Continuar, do Bob Fosse, com o Roy Scheider, do Tubarão. Nossa, que filmaço. Um filme meio autobiográfico. Não é um musical. Tem música, mas não é um musical. É um filme, assim, eu fiquei de cara, assim. All the Jazz, hiper recomendado. Eu imagino que você já deva conhecer, né? Se você curte Chicago, o personagem tá, tipo, escrevendo Chicago no filme, né? A versão fictícia do Bob Fosse, né? Tem dois filmes seus com o Philippe Noiret, anos 90, né? Anos 80, 90. Cinema Paradiso e O Carteiro Poeta. Eu pensei, pô, deixa eu pegar, tipo, um dos primeiros, se não o primeiro filme dele. Eu sei que é o primeiro filme da Agnès Varda, dos anos 50, né? Um filme que basicamente começou a Nouvelle Vague francesa, né? É um filme de 55 chamado Le Point Court. É um filme meio documentário, meio drama romântico, assim, com diálogo entre um casal que tá vendo se vai acabar ou não. E, ao mesmo tempo, tem esse lado documentário da cidade, assim, que a Agnès Varda botou o pessoal da cidade, os pescadores, para meio que atuar um pouco, né? Tem esse elemento meio falso, assim, meio... Acho que o Visconti do René, o realismo italiano, também fazia isso, de pegar uns não-atores para fazer basicamente eles mesmos, né? Então, pseudo-documentário, meio drama romântico, e é o começo da Nouvelle Vague, e é o Philippe Noiret, do Cinema Paradiso e o Carteiro Poeta, novinho, assim, recém-casado com a menina do filme, né? Com o protagonista. E o último que eu pensei aqui, especificamente inspirado pela Casa dos Espíritos, né? Que é um filme que eu não lembro muito dele. Eu lembro que não me fez, assim, muita... Não me provocou nenhuma grande emoção na época e tal. Eu curti, mas eu não... Eu acho que é um filme que tá meio esquecido, né? Mas eu achei legal esse elemento da literatura latino-americana, que eu cresci na Colômbia, né? Então eu sou muito chegado, muito interessado nisso. E eu pensei, pô, eu queria recomendar um filme com uma pegada, assim, de literatura latino-americana. Eu pensei naquele O Segredo dos Seus Olhos, filme argentino, de 2009, do Campanella, que é um grande diretor argentino que trabalha nos Estados Unidos, com o Ricardo Darín. E é uma história real e é baseada num livro. É também um drama histórico, assim, de época, muito legal. O Segredo dos Seus Olhos. É isso. Eu acho que não é muito difícil de achar nenhum desses três filmes. Espero que você curta. E agora, Igor. Opa, antes de mais nada, Andréia, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por ter mandado suas dicas aqui. Então, bom, assim, eu vi também pela sua lista aqui como você gosta de musical, eu tenho que recomendar o meu musical favorito, possivelmente meu musical favorito, que é o Cabaré, do Bob Fosse, né? Filme de 1962, com a maravilhosa Liza Minnelli, Michael York, grande elenco, Joel Grey, perfeito. Você gosta também de dois dos meus filmes favoritos, no meu top 100 filmes favoritos, né, talvez, né? Eu não sei aonde que eles estariam, mas eu gosto muito desses dois filmes aqui, que é o Cinema Paradiso, que eu amo esse filme de paixão, achei lindo, né, e o Carteiro e Poeta, dois filmes italianos, né, muito, muito bonitos. E aí eu gostaria de indicar um outro filme também do Giuseppe Tornatore, que é o cineasta que fez o Cinema Paradiso, que é A Lenda do Pianista do Mar, né, A Lenda de 1900, que é baseado num romance, também é uma adaptação de romance. Eu vi que também você gosta de adaptações de romances, né, esse é uma adaptação de um romance do... É baseado num monólogo chamado Novecento. É um romance em forma de monólogo. Alessandro Baricco. Isso. Pronto. Alessandro Baricco, que é um escritor que eu gosto muito, inclusive. É um escritor italiano. E pra terminar, bom, assim, ainda nessa linha de adaptações de romances, também indicaria uma das melhores adaptações de romances que eu já vi no cinema, que é Vestígios do Dia, né? Um filme do James Ivory, que é a adaptação de um romance maravilhoso, né? Do Kazuo Ishiguro. O romancista em inglês com esse nome japonês, né? Kazuo Ishiguro. E eu acho esse filme belíssimo, com Anthony Hopkins e Emma Thompson. E é isso, né? Andréia, muito obrigado por ter mandado sua lista, né? E fica aí suas dicas. Não sei se você já assistiu esses filmes, mas se você não assistiu, tomara que você assista e depois você manda o seu feedback pra gente, tá bom? Um beijo. Então, pessoal, esse foi nosso episódio, nossas dicas pra ouvinte Andréia. Obrigado pela audiência pra todo mundo aqui, inclusive não só ela. E para anunciar nosso próximo filme, né? A gente vai sair um pouquinho desse foco anos 80, mas vamos nos manter na ação. E a gente pensou, né? Bom, a gente tenta sempre falar de um lançamento, né? Vamos, em parte, respeitar o foco de ação da temporada, mas procuramos um filme de ação novo, um lançamento, né? A gente vai falar sobre Fúria Primitiva, o filme Monkey Man, de 2024, estrelado e dirigido pelo Dev Patel, né? Que vocês devem conhecer, né? Aquele filme do Milionário e muitos outros, né? Do Cavaleiro Verde, um super ator, que tá começando a carreira como diretor também num filme de ação, com uma pegada assim meio John Wick, parece. A gente tá bem interessado e bem curioso pra ver o que ele fez. E é produzido pelo Jordan Peele, né? Da Monkey Paw Productions, que fez Nope e vários outros filmes de gênero legais de terror. Então é um filme que tem tudo a ver com a gente, né? E é isso, né? Então, bora dar tchau pros ouvintes. Grande Igor. Cavaleiros, é sempre um prazer conversar com vocês. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa tanto quanto eu. Espero que as pessoas que estão ouvindo a gente também gostem muito da nossa conversa. Acho que acrescenta muito aquilo que a gente achava do filme, né? Desse filme muito bom do Paul Verhoeven. E passei a gostar do filme ainda mais. Espero que também outras pessoas passem a gostar ainda mais do filme por causa disso. E estou ansioso para falar com vocês a respeito de Monkey Man no nosso próximo episódio. Gente, é isso aí. Por favor, quem ainda não segue a gente no Instagram, siga a gente no Instagram, mande sugestões, mande comentários, mande críticas, elogios também, porque a gente tem o ego frágil e a gente gosta de ouvir elogios sempre, assim, para validar o que a gente está fazendo. Então, acompanhe a gente sempre nas mídias sociais e um beijo para vocês. Até o próximo episódio. É isso aí. Grande Diego, bora dar tchau para os ouvintes. Um abraço a todos. Amei a conversa. Foi muito legal. Realmente aprecio bem mais o Robocop agora, depois dessa discussão. E estou muito empolgado para falar sobre Monkey Man, que eu acho que é um grande exemplo de filme de ação de hoje em dia. É um filme de ação bem contemporâneo, bem moderno. Vai ser bem, bem legal contrastar com os anos 80. E um ótimo filme. Recomendo. Perfeito. Eu mesmo não assisti, então vai ser a minha primeira vez. E então é isso, pessoal. Até daqui a 2 semanas com Monkey Man. Abração. Falou.